Esta é a Sintonia 101, Cantagalo FM, o som de Saboeiro para toda a região. Bem, agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7, como eu havia anunciado, nós vamos conversar agora com o Dr. Jorge de Cero Miranda, juiz eleitoral da comarca de Saboeiro. No dia 4 de outubro próximo, nós teremos eleições para presidente, para governador, para senador e para deputados estadual e federal. E é sobre esse pleito que nós vamos conversar com o Dr. Jorge de Cero Miranda. Primeiramente, bom dia, Dr. Jorge. Bom dia a todos os eleitores de Saboeiro. E já gostaria de antecipadamente agradecer a oportunidade que está sendo oferecida à Justiça Eleitoral pela Rádio Cantagalo para podermos veicular as informações que temos para tratar. Como estão os preparativos para o pleito de 4 de outubro próximo? O Tribunal Regional Eleitoral já encaminhou e já recebemos todo o material necessário para a eleição. As cartas de convocatórias, tanto para as mesas receptoras dos votos como para as juntas apuradoras, já foram todas enviadas e praticamente já estamos só agora esperando o decurso do prazo para iniciar o processo eleitoral. Olha, os cartórios eleitorais de Fortaleza ainda enfrentam dificuldades para a composição das mesas receptoras de voto, em função da devolução de um grande número de cartas convocatórias de mesários. Está acontecendo esse mesmo problema aqui em Saboeiro? Alguns destinatários não estão sendo encontrados? A Justiça Eleitoral, ela é um órgão que funciona praticamente com servidores emprestados, seja da Justiça Estadual, como é o meu caso, que sou juiz estadual e convocado para trabalhar como juiz eleitoral, portanto afeto a Justiça Federal. Os servidores que trabalham no cartório são emprestados do município. E, por sua vez, no momento da apuração, da colheita dos votos, as pessoas que trabalharão junto à Justiça Eleitoral também são emprestados e são coletados dentro da municipalidade, dentro dos eleitores, que prestam, assim, um serviço, um munus público, uma obrigação de prestar o serviço. A dificuldade existe porque é necessário conciliar os interesses da Justiça Eleitoral com os interesses dos cidadãos que estão sendo convocados para trabalhar. Nós estamos procurando dar o máximo de oportunidade para que essas pessoas, para esses cidadãos que tenham algum impedimento em trabalhar na eleição, que eles se manifestem em tempo hábil para que seja convocado novo cidadão para substituí-lo, dando assim oportunidade de apresentar todos os impedimentos que porventura existem. Se a pessoa convocada não atender ao chamado da Justiça Eleitoral para desempenhar a sua função, que tipo de punição será imposta a essa pessoa? O exercício da cidadania implica em deveres e direitos. Um desses deveres é exatamente atender aos chamados da Justiça Eleitoral. O chamamento constitui munus público, é obrigação, e o cidadão não pode se excusar simplesmente dizendo que não pode comparecer ao pleito. Existe todo tipo de excusa que pode ser apresentado, como a necessidade de acompanhamento de um filho pequeno, a impossibilidade de abandonar o lar num período extenso, no horário da eleição. E todas essas situações estão sendo analisadas caso a caso. A não observância da convocação, a ausência injustificada do eleitor ou a ausência posterior ao pleito de fato que era anteriormente constatável corresponde a crime eleitoral e ele será apurado, será iniciado, a parte terá toda oportunidade de apresentar as testemunhas e procurar justificar o porquê não foi. Caso não tenha havido justificação e não tenha motivo que suficiente para a ausência do cidadão convocado para o pleito, ele será penalizado conforme a legislação eleitoral. Olha, nós sabemos que haverá treinamento para os mesários e para os membros da junta apuradora. Quando e como será feito esse tipo de treinamento? Nós já recebemos do Tribunal Regional Eleitoral duas fitas de preparação, tanto dos mesários, da mesa receptora, como das juntas apuradoras. Mas não achando suficiente, nós resolvemos elaborar um curso preparatório para esses dois tipos de convocados, e que o primeiro, o dos mesários, será realizado no dia 17, na Escola Municipal, em frente à delegacia, às 9 horas da manhã. Todos os mesários já estão convocados. Não são todos que vão participar, são apenas presidente e os secretários. Serão, então, portanto, 3 eleitores por mesa receptora. Com relação às juntas apuradoras, nós teremos um curso preparatório realizado no dia 25 de outubro, que contará com oficinas para demonstrar as atividades que serão desenvolvidas, bem como a exposição dos trabalhos através de vídeo já fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral. As pessoas que não fizeram o recadastramento de seus títulos poderão votar no dia 4 de outubro? Vamos distinguir bem a situação de recadastramento e de alistamento. O recadastramento ele foi realizado em 96 e foi determinado pela Justiça Eleitoral em virtude do número de eleitores superar o número de cidadãos de Saboeiro. Então foi feito um recadastramento e quem não passou por esse recadastramento, o seu título foi cancelado e atualmente ele não tem habilitação para votar. Fora essas situações, existem os alistandos, que são as pessoas que completaram 16 anos ou que completaram 18 e preencheram todas as condições necessárias para se alistarem como eleitor. Então, nas duas hipóteses, a pessoa que não se recadastrou e a pessoa que não se alistou, tendo implementado as condições para fazê-lo, não poderão votar. Mas isso não quer dizer que a toda eleição o cidadão precise recadastrar-se ou precise alistar-se novamente. Os títulos válidos são suficientes para habilitar o cidadão a votar no dia do pleito. Das pessoas que se qualificaram para votar no dia 4 de outubro, algumas deixaram de comparecer ao fórum para receber seus títulos? Esse problema, até mesmo por dificuldade de transporte, por dificuldade de divulgação dos prazos e datas da Justiça Eleitoral, alguns eleitores deixam de comparecer ao cartório para receber os seus títulos. Mas é importante lembrar que hoje encerra o prazo para recebimento dos títulos dos eleitores que se alistaram para essa eleição. A entrega daqueles que pediram segunda via vai até a véspera do pleito, ou seja, até o dia 3 de outubro. Qual é a diferença entre os que se alistaram e os que pediram segunda via? O alistamento é aquele que não foi eleitor, nunca foi eleitor, ou que teve o seu título cancelado. Esse foi alistar-se. O eleitor que pede segunda via é aquele que, já tendo título, estando ele em perfeitas condições que o habilitam a votar, não tem mais o documento título de eleitor, e, portanto, requerem a segunda via, ou por não terem mais, ou por já estar deteriorado, já estar danificado, requerem uma segunda via. Esses que requereram segunda via terão até a véspera do pleito para retirar título de eleitor. Já os que se alistaram e os que se recadastraram, que pediram transferência, terão até hoje como data limite, conforme previsão do Código Eleitoral. Na ausência do título de eleitor, qual o documento deverá ser apresentado na hora da votação pelo eleitor? A orientação que nós estamos recebendo são todos os documentos oficiais habilitam, desde que identificado o eleitor, habilitam-no a votar. No entanto, observa-se que uma certidão de nascimento, apesar de ser um documento oficial e um documento hábil para a identificação de uma pessoa, ela torna um pouco difícil porque consta-se apenas nomes, não se tem uma foto, não se tem uma impressão digital, não se tem nenhum outro fator ou elemento que se possa identificar o eleitor. Então nós estamos orientando para que os eleitores compareçam munidos de algum documento que possuam a foto do eleitor, carteira de identidade, carteira dos órgãos fiscalizadores de profissões liberais, carteira de trabalho, todos esses documentos que são aceitos em todo o território nacional e que contenham a foto do eleitor. Em caso do eleitor comparecer sem um documento com foto, as mesas receptoras estarão orientadas para que, havendo dúvida quanto à identidade do eleitor, se processe o voto em separado. Agora são 11 horas e 16 minutos. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge Disseiro Miranda, juiz eleitoral da comarca aqui de Saboeiro. Dr. Jorge, nós sabemos que as eleições serão para presidente, para governador, para senador e para deputados estadual e federal. Trata-se de muitos algarismos que podem confundir a mente do eleitor. será permitido que os eleitores levem por escrito os números de seus candidatos? Não só é permitido, como é salutar. É bom que seja feito dessa forma, porque facilita, agiliza o processo eleitoral. Agora, o que a Justiça Eleitoral está atenta e que não vai ser permitido é que esse eleitor, após sair com seu nomógrafo, com a sua relação de candidatos nos quais quer votar, passe na fila ou em qualquer outro local, redistribuindo esse material que lhe é pessoal e intransferível. Não pode ser repassado para outra pessoa, não pode ser devolvido para aquele que anteriormente o tinha entregue. Então, aquele material utilizado na eleição deve ser individual e deve ser inutilizado logo após o exercício do voto. Quando se fala em combinação prévia, é importante termos em mente que a legislação eleitoral é uma norma que não se pode, é uma imposição que não se pode afastar por composição ou por combinação prévia entre partidos. Então, tudo que vai acontecer no dia da eleição já está previamente elaborado e destinado pela legislação eleitoral. Essa parte que existe a flexibilidade, ou seja, a verificação dos roteiros, dos carros onde vão passar nos distritos e tal, essa daí será posteriormente designada e combinada. Com relação à fiscalização, a legislação eleitoral prevê que os partidos poderão destinar 2 fiscais por cada mesa receptora, sendo que em cada uma delas só poderá atuar 1 de cada vez, 1 internamente dentro da região onde está a mesa receptora e outro do lado de fora, verificando se não há repasse de normógrafos, de relação de candidatos, se não está sendo feita propaganda do lado de fora das mesas receptoras. Então, essa fiscalização ela é muito mais efetiva quando todos os partidos se engajam nesse movimento. Então, mais uma vez, é a Justiça Eleitoral se servindo de toda a sociedade que contribui na hora dessa fiscalização. Independentemente disso, a Justiça Eleitoral já está convocando reforço policial, está mobilizando servidores da Justiça Eleitoral para auxiliar na fiscalização, mas de qualquer maneira a fiscalização só será efetiva e plena se houver colaboração dos cidadãos votantes. Ainda falando de eleitor, se porventura, no dia 4 de outubro, o eleitor deixar de comparecer às urnas por falta de transporte ou por problemas de doença, por qualquer motivo de força maior, ele poderá votar no próximo pleito? Poderá. O eleitor, ele tem o prazo de 60 dias para justificar a impossibilidade de votação. O eleitor que estiver fora do seu domicílio, ele deve justificar o voto no dia do pleito. Aqueles que, como a pergunta foi formulada, que por algum problema de doença que aconteceu no mesmo dia não puderem sequer justificar, terão que trazer documentos comprobatórios. É um processo bem mais complexo. Então, o interessante é que a pessoa que não pode votar naquele dia justifique por estar fora do seu domicílio eleitoral ou inocorrendo alguma das situações possíveis de justificação na mesma data. O eleitor terá até 60 dias após o dia do pleito para justificar. Dessa forma, já bem mais complexo, com juntada de documentos que comprovem isso, atestados médicos, comprovante de viagem, de impossibilidade, enfim, qualquer falta de condição que justifique a impossibilidade de voto ou de justificação no dia do pleito. Bem, passado todo o processo de votação, qual o período em que será realizada a apuração dos votos aqui em Saboeiro? O início da apuração, segundo o Código Eleitoral, está previsto para as 17 horas e 30 minutos do dia da eleição. Nós pretendemos iniciar já tão logo comece a chegar as urnas no local de apuração. A Justiça Eleitoral já destinou 2 juntas apuradoras, ou seja, serão 8 mesas apuradoras para contagem dos votos, e haverá um outro juiz que atuará aqui, tudo isso para dar celeridade, transparência e maior regularidade na apuração dos votos. Então, nós pretendemos iniciar, tão logo se encerre o escrutínio, o pleito, a votação, e encerrar dentro do prazo mais rápido possível. Estamos selecionando uma equipe muito boa, majoritariamente de professores, para apuração dos votos, e eu acredito, Nana, que com a capacidade deles, com a nossa boa vontade, com a boa vontade, com a capacidade de todos eles, nós conseguiremos apurar todo esse material até domingo, é a nossa previsão, até 3 dias após da eleição. Bem, doutor Jorge de Cero Miranda, nós agradecemos a presença do senhor aqui, dando esses esclarecimentos aos eleitores e também aos convocados para trabalhar no dia 4 de outubro próximo. E a gente deixa o microfone aberto para o senhor deixar o incentivo aos convocados para trabalhar e também aos eleitores para comparecerem às urnas. Afinal, de contas, a gente votando, com certeza, fortalece a democracia em nosso país, e o senhor tem o microfone aberto para dar os esclarecimentos e os incentivos que forem realmente necessários. Eu gostaria de começar a dirigir esse meu apelo aos eleitores convocados, tanto para atuarem como mesários, como para atuarem como escrutinadores. Primeiramente, foi objetivado na escalação dos cidadãos, foi objetivado selecionar aqueles que não haviam participado ainda. Primeiro, para promover um rodízio entre as pessoas que já deram a sua contribuição para a justiça eleitoral. Em segundo lugar, para permitir que o cidadão comum tenha um pouco, uma consciência de como funciona o processo eleitoral, tanto de coleta de votos como de apuração. E, num terceiro momento, para auxiliar na qualidade e na quantidade de eleitores qualificados a contribuir com a justiça eleitoral. É muito importante, já agora dirigido aos eleitores, e também nesses aí incluo os que estão escalados, que vão dar a contribuição um pouco maior, que tenham consciência na hora de votar e que não se deixem levar por contos ou por ofertas de recompensa, porque a maior recompensa que nós podemos ter é eleger pessoas realmente engajadas com o nosso pensamento, com um compromisso social, porque um ganho agora pode representar uma perda durante todo um mandato. O ganho que se encerra na simples doação de algum bem ou de algum benefício representa 4 anos que aquela pessoa vai estar representando o eleitor e que vai se sentir completamente descompromissado da finalidade para o qual foi escolhido, ou seja, entregar a justiça, distribuir a igualdade e alcançar o bem social. Então, para isso, eu gostaria de contar com todos os cidadãos para denunciarem situações irregulares, levarem a conhecimento do Ministério Público, se não tivessem sendo tomadas providências que gostariam que tivessem sido, levem ao conhecimento de todos os órgãos que poderiam contribuir, dentre os quais eu me incluo, o Judiciário, para que nós, numa atuação conjunta, possamos identificar essas irregularidades e adotar os procedimentos necessários. O órgão ministerial, ele existe exatamente para dar a impessoalidade à denúncia, porque existem certas irregularidades que aquela pessoa que denuncia não quer aparecer ou não quer se identificar. E o órgão ministerial está colocado exatamente para isso, para tirar essa pessoalidade da denúncia, assumir a denúncia como sua e ir em busca da verdade dos fatos, na apuração do que está acontecendo, sem que a pessoa se comprometa com um futuro, com um compromisso que tenha assumido ou com qualquer outra coisa. Então, o processo eleitoral, ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas o mais importante para que haja uma melhora no sistema de voto é exatamente a conscientização de cada um e saber que isso influi, o voto de hoje influi na sua vida durante os próximos 4 anos. Tenham consciência disso aí, e eu gostaria ainda de lembrar que nós procuraremos disponibilizar para todos os eleitores do município veículos que circularão em todos os distritos, tanto das proximidades dos distritos mais importantes, onde existe sessão eleitoral para trazer os eleitores que residem próximo, como existirão veículos deslocados entre os distritos e a sede do município para garantir maior amplitude de votos possíveis a todos os eleitores residentes em Saboeiro. Agora, mais uma vez, eu destaco que essas rotas serão previamente elaboradas, os motoristas serão previamente credenciados, os partidos políticos já nos encaminharam a relação da Comissão Fiscalizadora de Transporte e de Alimentação para que não haja desvirtuação no processo eleitoral. Com relação à alimentação, uma diferença do que houve no pleito anterior, só lembrando aqui aos mesários, será distribuído um vale alimentação para cada um dos mesários, no valor de R$ 4,00, para que possa, pelo menos, amenizar ou contribuir, retribuir a contribuição que eles já estão nos dando. Eu gostaria de lembrar também aos mesários, às pessoas convocadas de uma maneira geral, que procurem não se afastar da obrigação, porque, como eu estou dizendo, nós estamos promovendo uma rotatividade, vai ser um momento de aprimoramento intelectual, de qualificação da pessoa, não só como cidadão, mas como gente, como ser humano, como ser social. E nós vamos procurar distribuir ao máximo as tarefas a serem realizadas pela Justiça Eleitoral entre todos os convocados para que seja o mais amena possível para todo mundo. Então procurem não se excusar, nós estamos entrando em contato com os médicos dos municípios para que sejam bastante criteriosos na emissão de atestados médicos, porque eles também serão responsabilizados no caso de identificação de algum atestado falso. Será encaminhado ao Conselho de Medicina, será iniciado um processo contra aqueles que fornecerem certidões falsas, mas felizmente já percebi um firme propósito dos médicos daqui em regularizar essa situação e procurar dar a maior contribuição possível ao processo eleitoral e à justiça eleitoral daqui de Saboeiro em particular.